aí, Vado? E aí, tá tudo beleza? Tarde? Uma satisfação, tudo na paz? Pô, digo mesmo. Beleza, e como anda sua família, então? Família daquele jeito, firmão, todo mundo na paz. E os caras lá da quebrada, lá do Corinthians, lá? Os caras da quebrada estão do mesmo jeito. Um matando o outro, rapaz, desacerto. É, tô ligado. Aí, é uma correria, mas um dia vai melhorar. Assim como melhorou pra nós, aí, Vado, vai na fé. Mó barato ver os caras da quebrada na calma, correndo atrás da bola no campo ou na quadra. Só lembrança e a saudade me acelera e vou dedicar um gol em homenagem a ela, pros truta da favela sem intenção na bondade. Em qualquer lugar, respeito é a chave. Se aqui não é o inferno, o paraíso é a Coab. Pros parceiros de lá, mó salve. Quem sabe o talento, o tempo não enterra. Na sua humildade, ninguém te atropela. Só espera a vez, na vez vai com tudo. Se for pra quebrar a cara no mundo, vai fundo. Não vem dizer que pá nem tentou, que na hora do show amarelou. Não é comigo, os bandidos de gol e passaporte. No voo, passaporte, gelo, umas doses, mó metamorfose que os cara passa. Corria lado a lado e agora de atrapassa. Tipo dono do pedaço, mó pose, pilantra do lado e um zinho doce. Por pior que fosse, tá limpo, é domingo, confesso. Nada a ver comigo, no culto não no gringo. Inferno ou paraíso é ali, bem perto é o fim. Mas aí, ninguém quer atrasar seu lado, bota fé. Mas aí vai devagar, aqui na vida eu sei qual é, sem troféu. É mão pro alto, fim do espetáculo, placar favorável. Só no proceder, se manter, pode crer. Tá na honra, ninguém tira, mas o mal te aniquila. Umas doses de tequila e o inimigo no passeio, mó descabelo. Uns papel, uns isqueiro. Na madrugada veraneio, que veio fez feio, causou tumulto e tiroteio. Levou vidas em vão, da Isa ao Ariston. Pra nós, modo pra mãe, decepção. Saber que os cara mata, por nada te aperta. Saber que a vida paga o sonho de atleta. Igual o meu na América, futuro inseguro. Eu ali, num quarto escuro, o sonho atrás dos muros. Na solidão, a vida é mó prisão. Eu fiz rebelião, dei fuga pelo portão. Tô no jogo, espaço conquistei longe dos todos. A voz do povo, eu tô disposto. Eu vejo o mundo em quatro tempos diferentes. A glória, o inferno, o passado e o presente. E o futuro a Deus pertence. Fé em Deus, segue quente. Eu vejo o mundo em quatro tempos diferentes. A glória, o inferno, o passado e o presente. Que o futuro a Deus pertence. Fé em Deus, segue quente. Eu vejo vários no peão, de boa ou não. Outros no mó perdição, castelo de ilusão, mó areia. Atitude quando não clareia. Pode me medir, diz que me diz, faz cara feia. Quer beber meu sangue, quer tocar meu osso. Quer me ver no veneno no fundo do poço. O inimigo é cabuloso, mó cheiro de pólvora. A paz não é um sonho, irmão, então acorda. Vejo quem sobe, pá, vejo quem desce. A maldade através do olhar dos pivetes. No incentivo, meu rap é como um trilho. Em memória dos que foram silenciados com tiros. Assim que eu vivo, paz, amor ao próximo. Respeito pros brancos, pros pretos. Vida longa ao gueto, pras mães, pros pais. Aí, mó carinho, na vida é tipo assim. Ao mestre com carinho, a rosa e os espinhos. O joio e o trigo, filho pródigo. A porta estreita, eu largo o caminho. É bom saber definir o desejo. Falar de liberdade pra quem tá lá preso. Sair ileso da guerra é um desafio. Pregar o amor pra quem vê o mundo como um vazio. Sombrio, frio, traiçoeiro, maquiavélico. Onde os valores morais são atropelados pelos bélicos. Falo sério, cansei de ver mó função. Se preparando pra ação o tempo todo. O povo versus povo, é. Mó inferno, a mãe chora como sempre. Se rompe o laço materno. Eu vejo o mundo em quatro tempos diferentes. A glória, o inferno, passado e presente. Sei. O futuro a Deus pertence. Deus pertence. Fé em Deus, segue quente. Eu vejo o mundo em quatro tempos diferentes. A glória, o inferno, o passado e o presente. Sei que o futuro a Deus pertence. Fé em Deus, segue quente. Eu vejo o mundo em quatro tempos diferentes. A glória, o inferno, o passado e o presente. Sei que o futuro a Deus pertence.